A 315 chama centro Recife, em 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Recife 125, 128, genera 63, 15. Bruno 790, chama centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 285, 2546, Bruno 790. Sete, foi para do Cerveta 367, autorizar procedimento da RNAVE, pista 1-0, reporte na final. Aprovado, Cerveta 367, autorizado a RNAVE, reporte na final, agora 738. Xané 321, autorizado o Chibeca acionamento, você pode contar para o táxi. Chegou Salvador. Boa tarde, vou 2017, posição 9, que é a informação 11, solicita autorização, filial. Gol 2017, boa tarde, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível de voo 240, decolo da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El Coral, 5164, transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Solicito nível 1180, gol 2017. Então, gente, chegou 2017, está autorizado. Nível de voo 180, decola da pista 1-0, primeira curva direita, na saída Coral. Modifique o transponder para 0277 e frequência do controle de Salvador no 20.8. Nível 180, a saída Coral. decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 0277, controle 120, decimal 8.2017. 12017, cotejamento correto, reporte quando pronto para o feedback sanamento. Reportará, 12017. Gente, Golf e Juliette Golf. Confirmando a Azul 4065. Afirmativo, 4065 da Azul. Azul 4065, prepara a saída da Eule da Motiva, aguarde um minutinho em cópia. Da Eule, deixa a cópia. Puxiné 6312, liga o táxi, abate 1 no Índia, ponto espera para o 0 torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste altímetro 1 no 0, 1 no 3. Graus logo, 38. 38, após a informação, tráfego a 2 mil pés abaixo, cruzando a final da pista 1-0, chama torre em 1 no 8, decimal 95. Oi, Salvador, 2, decimal 95. 6142, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, com o centro Recife, chama 6142, obrigado, boa tarde. Tá. Chamei a 321, não autorizado um ANA, e manter isso no zero. Azul 4065, autorizado Campinas, via peso 120 para o Baja, após conforme a rota do plano. Nível de voo 320. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lei da transição Motiva. Transponder 5160, controle Salvador no 20 decimal 8. Autoridade para a cabina, 320, 2110, pulgada, após conforme a rota, decola da 10, controle da direita da EL, lei da Motiva. 5160 no transponder, 208, conseguir de saída do 4065. Lu 4065, apenas confirmando o nível. Autorizado, 320? Afirmativo, 320. Alô, boa, Zona 738, livrou? Zona 738, tá que se envia Alfa, repartimento da Juliette. Alfa, repartimento da Juliette. Azul 4065, correto, pode quando pronto, tiver que funcionamento. Salvador, boa tarde, TAN 3567, informação Oscar. Estamos no portão 04, autorização para Brasília. TAN 3567, prepara a saída Arbor 1, eleva a guardiscópia. Arbor 1, eleva a guardiscópia. O 3567. Solo voo 1884, da Oscar, autorização para Brasília. Voo 1884, prepare Puca Jama para gerar Aracaju, número 2, cópia. Cópia. 6321, decolado 59, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Deixa eu chamar a 6321. Controle HNR 6321, 9900, pede perfil, Arbor. Boa tarde, HNR 621, contrato radar, suba via, saída Arbor 1. Sobe via, HNR 621. 5 Rosa, descida 320 para o Galeão. Voo na 659, número 3, Copra, prepare da Elida Irume. Da Elida Irume. Goma 738, Juliette, portão 07. Juliette 07. Tô 3567, copia? Afirmativo, Brasília. Tô 3567, autorizado Brasília, via Peso 107, Malba. Após a Peso 107, Apina, prossegue direto, nível 360. Decolagem Pistuna 0, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa. 5167, ao transponder, 120, decimal 8, frequência do controle de Salvador. 360 Brasília, Peso 107 Malba e Peso 107 até a Pima. Curva pela direita após a decolagem, Arbor 1 Alefa, controle 1208 e aciona 5167. C3567, confirmando o nível autorizado, 360. 360. Correto cotejamento, reporte quando pronto, pushback acionamento, C3567. 3567, obrigado. Gol 1884, pronto cópia? Pronto, prossiga. Gol 1884, autorizado Aracaju. Nível 230. Decola da Pistuna 0, primeira curva esquerda, subida Pucajama, após voo direto Aracaju. Acendo no transponder 5404, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 230, decola da Pistuna 0, esquerda, Pucajama, direto Aracaju, transponder 5004, controle 1208, boa noite, 84. 1884, correto, está ativando o pushback acionamento. Está pronto para o push, o gol 1884. Só confirmando o transponder, é 5004. Corrigindo, 5404. 5404, obrigado. Está pronto para o push no 010. Repete o táxi, 1884. Autorizado, gol 1884. Gol 1659, pronto cópia? Pronto cópia, 1659. Luna 659, autorizado até o aeroporto do Galeão, via UPNB 857 Moço, nível de voo 360. Decola da Pistuna 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, 5176, transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Autorizado Galeão, nível 360, saída da El, Leda, Irume, 360, UPNB 857 Moço, decola da 1-0, curva direita. 5176, transponder, controle 1208, gol 965. Gol 659, correto com o atendimento, reporte quando pronto o feedback funcionamento. Reportarei 659. Alô, Salvador. Boa tarde, gol 2017, posição 9, solicita feedback funcionamento. 2017, solicita feedback funcionamento 09, reporte quando pronto o saque. Reportarei pronto o saque, 2017. Pena 326, desça para 4.000 pés, QNH 1-0 no 3. 4.013, Pena 326. é o passarinho do 2231. Passarinho 2231, desça para o nível 050. 050, 2231. Para pushback e acionamento, o azul 4065. Azul 4065, aguarde o número 2 do setor. Sim, a gente não assiste, tá? Solo do 2017, pronto para o táxi 134 a bordo, altera na Aracaju, 2 horas e 40 minutos. Senado, por gentileza, 2017. Aracaju. Gente, autorizado o táxi via Índia, ponto 0-0, torre 118.95, ajuste ao altímetro 103, gol 2017. Táxi Índia, ponto 0 da Índia, da 10, torre 118.95, ouvi 3 ajustes, gol 2017. Táxi, o voo 1884, com 42 a bordo, alternativa Salvador, 3 horas e 10 autonomia. 3 e 10, Salvador, confirmando 1-48 a bordo, gol 1-884. Não, negativa, 42 a bordo, 042. 042. Gente, autorizado táxi via baixo 1 no Índia, ponto espera adicional 0, chame a torre 1-18-95, ajuste o altímetro 1-0-3, gol 1-884. 0-3, autorizado táxi. Sou meu bravo, confirme pessoas a bordo. Zero contra a bordo, senhor. Confirma o tipo da aeronave. Gente, o meu bravo esteja atento ao helicóptero sobrevoando o Rio Vermelho, Robson 44. Ciente, acabou. Romeu Lima esteja atento a Robson 44, o procedente do Serra Whisky Delta Lima. Passarinho 2231, foi Brando Serra Vitor 368. Brando 368, 2231. Não é 227, prossegue o Galeão, confirme. 2231. Decolo da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irumi. Transponder 5-4 no 2, controle de Salvador no 2-0, décima 8. Farm 3-6-0 para o Galeão na Upper November 857. Pista 10 com curva à direita, da El, Leda e Irumi. O transponder é 5412 e o controle 120.8, Oceaner 6227. China 6227, apenas confirmando, Upper November 857, após posição Monstro. Ok, esqueci Monstro. Upper November 857, Monstro. No restante permanece, 6227. China 6227, correto cotejamento, confirme portão 5. 6200. Gente, pode quando pronto o feedback funcionamento. Sim, eu falei. Mário foi interceptar, chegando a Mário, QNH 1013, aguarde para iniciar a descida. Mário, controle para 3221, nós estamos qual o número para pouso? Número 2 para 3231, porém o tráfego número 1 bem à frente. Pode sim, pode voar o 3166? Afirmativo, parceria do 2231. Quanto 366, obrigado. Fale, boa tarde, gol 884, decolou na sua escuta. Gol 884, contato radar, subavia, saída Puca para nível 230. Abrivia Puca para o 230, o gol 9884. Gol número 20, autorizado, voar direto e TAP. TAP. Desça para o nível 1960. 1960, controle, se for para ajudar o passamento 2231, não pode voar na proa do FAC, tem referências com o terreno. Negativo, mantenha o serviço 366, passaria 2231, no graça pela boa. 366, então voa. Decolado 1-2, chama controle 1-2-0-19-8, bom voo. 0-8-2-0-9-7, obrigado, é uma boa tarde. Controle 2-0-9-7, passamento 300, saída coral, boa tarde. Boa tarde, gol 2-0-9-7, contato radar, subavia, saída coral para o nível 8-0. Direto no 8-0, gol 2-0-9-7, via. E como é o Bravo irá sobrevoar que região? 065, livre táxi via Índia, ponto espera, busca na 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 0, na 3. Alta, na via Índia, pronto, 18, 95, com 1013, azul, 4005, boa tarde. De retorno no cruzamento, e aí que é o meu Bravo. T3567, assim que o Embraer da Azul liberar do setor, inicia o pushback funcionamento, reporte o táxi. Vai reportar para o táxi, funciona até para o Embraer. 3, 5, 6. Já o nível 150 reduza para 220 mais. 200, passou 150 em 220, 24, Tango, Romeu, Papa Sierra, prossiga. Confirma o pátio, por gentileza? Pátio 5. Confirme, por gentileza, a radial ideal de saída, o Romeu, Papa Sierra. E após conforme a roda do plano, confere? Papa Tango, Romeu, Papa Sierra. Autorizado, Sierra Whisky, Papa Zulu. Nível de voo 085. Decola da pista 17, primeira curva direita, no corredor Axé. Mantenha no 1.010 até a liberação do controle. Acione 5407 no transponder. 1.20.8, controle. Puxa, estacionamento 659. Atenção da sua de agilizar a decolagem, André. Ciente da informação azul 4065. 59, puxa, feedback e acionamento na 10. No 659 autorizado, reporte táxi. Gostaria de táxi 659. Papa Tango, Romeu, Papa Serra, copiou? Papa Tango, copiou, foi tarde. Tá pronto para a cópia? Para a cópia. Papa Tango, Romeu, Papa Serra. Sierra Whisky, Papa Zulu, nível 085. Rota conforme plano de voo. Decola da pista 17, primeira curva direita, no corredor Axé. Mantenha 1.000 pés até a liberação do controle. Acione 5407 no transponder, 1.20.8, frequência do controle de Salvador. Autorizado, decola 05, decolagem da 17, rota curva direita, corredor Axé. Mantendo o teto, a liberação do controle, pode ser um ponto 4.07 e o... Controle 2.0, Papa 8, Romeu, Papa Serra. Papa Tango, Romeu, Papa Serra, correto? Confirme, PLB, autonomia alternativa? PLB, Romeu, alternativa, PLB 2, autonomia de 4 horas. Correto, já está pronto para acionar? Pronto, já, né? Livre acionamento, aguarde transferência para a torre. Acionando e aguardando transferência. Falou, tá, que está... 1.079 a bordo 3.7 a conta. 2.231, autorizado. 2.500 do procedimento 2.231. Afirmativo, 2.231, autorizado descida para 2.500 pés. 2.231. Salvador, China 6.227, China 6, para push pega acionamento. Aguarde, China 6227. Agora. Sim, para o nível 060, Kenneval no 013. Resumindo 1013, perdeu da mão. 1.620, autorizado voo aprodo de serviço 366, desça para 2500 pés, Kenneval no 013. 66, 2500, 06, 601. Sagem pelo meio, sem cross. Cross, voo 2017. New Cross, Índia Lima, Kilo Oscar Vitor, voo 2017. Índia Lima, Kilo Oscar Vitor, voo 2017, obrigado. No 4462, desça para 4.000 pés, Kenneval, no 013. 4.013, voo 4462. 3192, desça para o nível 050. 050, 3192. Passaria 2231, chama a torre Salvador em 1.8, decimal 95. 3295, 2231. Voo 67.010 pronto. Então 3567, manter o ponto de espera, boa tarde. Boa, manter o ponto de espera, 3567. Torre, passaria 2231. Passaria 2231, boa tarde, continue com a aproximação, reporte passando 3721. Repassará o 3722-3231. Papa Tango, Romeu, Papa Serra, é o solo? Transfere a torre 1.18.95, ajuste ao altímetro 1.013 para o táxi. O princípio não irá ultrapassar, aguarde para a sub navegação, azul 4462. 4462, gente, mantendo a cruz. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, nada é o... No 4065, contato radar sobre a via saída da EL para nível 320. Via da EL para 320, 4065 da Azul. Altímetro 1.013. autorizado táxi em até a intersecção Papa altímetro 093. Passarei do 223, um autorizado pouso no 0, vento 130 graus no 119. E pouso para o 3, 2, para o 223, 1. 9298. 357. Chama o controle, 119, 198. 9800. Funcional, vento para o 223, 1. 130 graus no 119, passarei do 2231. Certo, obrigado. Passa 620, continue a aproximação. Autorizado RNAV, pistão na zero, resposta estabilizada. 620. Salvador Azul 4462, passando 7700, na prova do Tiavito 368. Jet Azul 4462, continue descida 250010, ajuste 1013, livre RNAV, pistão na zero, resposta estabilizada, número 2 na aproximação. 2500, livre RNAV, resposta estabilizada, 4462. Somente confirmando, com curva direita, prossegue no corredor Axé, Vitorinho de Aquilo. Curva direita, prosseguindo no Axé, Roberto. Papá Romeu, Vitorinho de Aquilo, correto? Confirme que é a autonomia? Vitorinho de Aquilo, tem duas pessoas a bordo, 7 horas de autonomia, alternando a centralina. Gente, para acionamento e o táxi, chamem a torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro 1003, Papa Romeu, Vitorinho de Aquilo. 118, 95, Vitorinho. Salvador, uma boa, T3155, autorização Guarulhos. T3155, aguarde cópia para Guarulhos, prepare a saída da Eule da Motiva. Da Eule da Motiva, T3155. 3094.003, pode passar a etapa abaixo de 5.000, senhor? Site na escuta? Afirmo. Resolve um tráfego na curta? Afirmo. Após pouso da aeronave, tem condições de alinhar e decolar assim que é autorizado? Afirmo. Sente inicialmente autorizado a alinhar e manter pouso no zero após o pouso da aeronave na curta. Afirmativo, após a passagem do colega da cima DR, a gente alinha e mantém a guarda da autorização. 92 do Servito 366. Servito 366, escuta comigo. Acabou de estabilizar o 4462. Gente, reporte Servito 366. Contra 366, 49, 4462. Terceiro no 7. Autorizado já. Sim, autorizado. Alinhamento. E alinha e mantém no 7. Tony, Salvador, gol no 620. Gol no 620, continua a aproximação, agora fica livre. Sete, no 620. A saída 223, vamos solo 23, liberando a direita, chama a salinha no 219. 219, 2231. 3567, autorizado de colapso, no 0, vento 140 graus, no 119. Livre de colapso, 3567. Táxi, Apache 1 Índia, ponto espera para o Suna 0, torre 1, 18, decimal 95, ajuste o altímetro no 0, no 3. Táxi, ponto espera 295, já vou tarde. Salve 2231, ele foi na sua escuta. Passarei 2231, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2231. Certo, a 7000. 7200, 4462. Desça para 4 mil pés, Senegal no 0 no 3. 4 mil pés, V3 no altivo para agora. Irmão, Romeu Gosselito, após Diniz, Goiamã. Estando 366, voz azul 4462. Quente, azul 4462, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, 4462. Remota 12. Juliette, remota 12, 22, 23. Bem. Transformador azul 4462, na final estabilizada a renave. 3567, decolada 25, chama controle 120 decimal 8, não vou. 208, bom trabalho. Azul 4462, continue a aproximação, reporte passando 372. Porta 372, 4462. Contato radar, subazia, saída Arbor 1, para o nível 360. 360 via Arbor 1, notando 3567. Isso é decote? Aqui, não autorizado o decote, no 7150 graus, não, não. Zona 92, inicie redução para aproximação número 3. Reduzindo, Sandrei, zona 92. Zona 1-2, zona 19. Boa tarde. Zona 1, boa tarde. Zona 620, livrou? Zona 620, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 620. Disse, em 125, décima 1. Alter 128, décima 8. 251-228, azul 4060. 8 Romeu, passei. O azul 4462, autorizado voo 590, ventou no 40 graus, no nós. Informa o Papa 28 Tango, decolou da cabeceira auxiliar 17, afastando a sua direita, não interfere com o seu pouso. Sente, livre pouso, pista 10, azul 4462. Axé mil pés. Ok. Axé mil pés, meu pastor. Da empresa Perzulu 10, Pobávia, Perzulu 6, Posmo, direto com 15, Perzulu 21, Mochete. É, seria essa rota que possuímos também, porém o centro está verificando, pois essa rota só teria que ingressar na Cibrasília até as 18 horas. Como isso não será possível, eles estão verificando uma outra rota. Ah, tá ok então, mas tenta coordenar pra gente essa rota, por favor. Tá. Aguarde de cobra, por gentileza. É que a gente tem essa rota com o planejamento do combustível em cima dessa rota. Se for uma rota mais longa, a gente tem que programar. Controle o San 3567, pode voar Project Cinefa? Afirmativo San 3567. Direto Cinefa, muito obrigado San 3567. Salvador, azul 2715. 2715, acione identificação, prossiga via chegada a MAN. QNH1013, reporte no ponto e dá a descida. Gastar ideal, e desce via 1315, 2715. Azul 2715, desça para o nível 070. 070 via 2715. 335 vai pro do Serra Vitor, 367, autorizar procedimento RNAV, pistão no zero, reporte na final. Pro do Serra Vitor, 367, San 3835. San 3192, boa tarde. San 3192, boa tarde, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, não, não, não. 150 com 11, pouso autorizado, pistão no zero, San 3192. 62, portão 01. Alfa Juliette 01. Mantendo 510, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbel, e aqui é o meu Lima. Quênia 314 foi pro servidor 368, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no 3. 368, 4 mil pés. C3155, pronto, cópia? Pronto, cópia, C3155. C3155, autorizado aeroporto de Guarulhos, via Pesuru 190, Taubaté, nível de voo 320. Decolo da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, 5437 ao transponder, 120.8, frequência do controle de Salvador. Check, está autorizado nível 320 para Guarulhos. A rota, Pesuru 10, Taubaté. Sael, Leda, Morte, 5437, transponder, 1208, outra 315. Uma informação, essa mudança do nosso plano, a gente tem uma rota diferente aqui, um planejamento diferente, como é que vai ficar? Então, conforme instruções do centro, você tem que seguir por essa rota, Pesuru 190, Taubaté. A rota que você possuía anteriormente, somente seria até as 17 Zulu. Como agora já são 17h32, Zulu, você tem que prosseguir por essa rota, fiz 1-0, tá batendo. Tá ok, então vai checar o nosso aqui. Valeu, tá 3. 1-9-2, quebrou a pista. Tá 3-1-9-2, você pode antes da Juliette? Pode antes da Juliette, 3-1-9-2. Tá na minha 3-1-4. A314 autorizado procedimento RNAV pista 10, reporte na final. Xanema 314. Autorizado RNAV, quebrar na final, Xanema 4. Vai 3567 na escuta do controle? Meu Golf Vitor. Desça para 4 mil pés, QNH no 0, 1 a 3. 4.013, Romeu, você? 7. Estabilidade da RNAV da 1 a 0, visual 3835. 3835, chama a torre de Salvador em 1.8, decimal 95. 295, obrigado, até amanhã. Tá. 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, sente, graças a Deus, aqui, ó. Destino? Você confirma a prioridade do destino? A prioridade é para 2-8-0, vamos ver como é que é. Copa Serra sub inicialmente para 2500 pés. Serra do destino, o Romeu Papa Serra 2500 pés, caso falha de comunicações, quando a 35 milhas do VR de Salvador autorizar continuar a subida para nível 085. Caso negativo, contato, 3835, continua a aproximação, informa o Airbus 318 da Avianca, iniciando a rolagem aqui do projeto. Ciência aguarda, 3835. Salvador, boa tarde, eu faço o meu Vitorinho de Aquilo. Tá bom, meu Vitorinho de Aquilo. Prossiga visual, corredor Axé, mil pés. Corredor Axé, mil pés, ciente, o Vitorinho de Aquilo. Canema 314, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895 a Torre, Canema 314, boa tarde, bom trabalho. Curva direita para o 180, o limite radial 270 do VR de Salvador. Positivo, direita 180 para o Romeu Gospeto, limitado 270 de Salvador, Romeu Gospeto. Eu sou 27 no 5, desça para o nível 060. 060, 27 no 5. Cana 6227, decolou 36, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Salvador, Xana 63, tudo quarto, sanidade, sinal da Inave, visual para o campo. Oi, Xana 63, ou 4, continue a aproximação, número 2 de aproximação. Guardando pista livre, acolhendo a Xana 1 do quarto. Sou da Barra. Salvador, boa tarde, Xana 627. Xana 627, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Via 360, pode voar a Leda ou Irumi? Xanem 6227. Xanem 6227, obrigado. Eu sou 27 no 5. Vou para o do Servitor 366, descendo para 25006. Servitor 366, descendo para 2500. 25, 27 no 5. Posição SAM 3835. Solo 38, libera direito, chama o solo em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Afirma, foi Duna, o Romeu Golf Victor, desça, autorizado, descida para 2000 pés, NH1013. Positivo, vai descendo a fã de Duna para 2003 no ajuste, Romeu Golf Victor. Fica Romeu Lima, frequência livre. Papa Serra, suba para o nível 085. Ok, Romeu, Papa Serra, até o 085. Olha, eu vou saber se eu não faço uma posição para a barra. Vitor, Índio Aquilo, não tem ainda mil pés? Confirma para o ideal do destino? A para o ideal é 357, mantendo meu pé, o Vitor Índio Aquilo. Gente, o Vitor de Aquilo mantém mil pés, seja apenas para informação, há um helicóptero mantendo 500 pés via litoral, o Vitor de Aquilo. É, mantém mil pés, aguarde ainda para subir. Gente, na praia do destino com mil pés, o Vitor de Aquilo. Alfa de Feira de Santana, fone código 5425, reporte 5 minutos para Salvador. Michael, meu Alfa. Aguarde para ingresso 3835. aguarde. 4-0, libera direitinho, Solinho. 2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, chamando 4, boa tarde, espera aqui a pouco. Forte na final. Já está na final, visual, 2-7-1-5. Uma torre, 1-1-8, decimal 9-5, azul 2-7-1-5. 2-8-9-5, 9-5, obrigado. Começa com 9, chama centro, Recife em 1, 2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 8. 3-1-4, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 3-1-4. Chama centro, Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 8. Bruno 659, controle. Vitor Índio Aquilo, suba para o nível 085. 085, Vitor Índio Aquilo. É 327, pronto, cópia? Já. GM é 327, autorizado em Gels, via Golf 677, nível 240. Decolo da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El Coral, 5432 é o transponder, 120, decimal 8, controle de Salvador. Confirme, 5432, viu o controle, por gentileza? 5432 é o transponder, controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 240, na Golf 677, decolada 10, curva direita, Dael Coral, 5432 do transponder, 208 controle, da Xanair 6327. Na 6327, correto, pode pôr o pushback funcionamento. Guardará. Bom, meu Govito, passou Duna, chamará Simbra, pouso pista 10. Tô bravo. O Índia, confere a pista no 0 torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste ao altímetro no 0 no 3. Pista 8, decimal 8. Indivíduo. Passando o Simbra, Romeu Gopeta. Enfim, pode passar o Simbra. Certo. Ficou no controle? É, ficou no gente, temos duas tentativas de chamada. Chama o centro, em 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8. Gol no 659. 251-288, boa. Na 6355, aguarde cópia para Guarulhos, prepare a saída da Eule e da Mótila. Escuta, 6355. Então 3835, após passagem do Airbus da companhia, taxando o ponto 0 para o 0, ingresso Juliette até o 1-1.